tantas popozudas geral, sabe como é? Que o baile do country é um paraíso de mulher. Põe as suas mãos no chão e empilhe o popozão. Vai ralando aí, gatinha, excitando o galera. Demorou? Vai, popozuda.